vem passando pelas ondas do rádio, entrando nas casas, por tantas emissoras de rádio que estão conosco nessa hora da misericórdia. Nesse domingo, nessa tarde, invada o coração de todos os ouvintes. Espírito. Filhos queridos, volto a dizer que nós somos bem-aventurados, felizes somos nós, por termos tantas oportunidades de mudar nossa vida. Não perca essa chance não, tá? Escute esse testemunho para ver se não vale a pena uma vida de oração. Meu nome é Vera Lúcia, falo de Juazeiro do Norte. Estou ligando para deixar um testemunho que aconteceu comigo no dia de Nossa Senhora de Lourdes. A minha mãe, ela foi mordida por um gato. O gato pegou a veia dela, então ela perdeu todo o sangue. Ela chegou no hospital sem vida, sem pressão, sem respirar, praticamente morta. Então eu coloquei ela no colo de Nossa Senhora de Lourdes e pedi que ela fosse a intercessora e não deixasse minha mãe morrer, que minha mãe escapasse. Para a honra e glória de Jesus, graças a Deus e a Nossa Senhora de Lourdes, minha mãe se recuperou, está bem e o ferimento está quase sarado. Meu Jesus, muito obrigado. Minha Nossa Senhora de Lourdes, obrigado. Obrigado pela graça recebida. Padre Reginaldo, através do seu programa, cada vez mais fortalecida a minha fé, estou firme na minha fé, graças a Deus. Aprendi também a ler a Bíblia todos os dias. Muito obrigada, meu Jesus. Muito obrigada, minha Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Obrigado a você, querido. Um abraço ao povo de Juazeiro do Norte. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a voz, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. O Evangelho de hoje, Marcos 9, de 2 a 10. Marcos 9, de 2 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e conduziu-os a sós a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia fazê-las tão branca. Apareceu-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Formou-se uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho amado. Ouviu. Eles olharam logo em redor e não viram ninguém senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você sabe que quaresma era um tempo próprio para a catequese daqueles que estavam iniciando na fé. Por isso chamamos dos catecúmenos. O que, quer dizer catecúmenos? Pessoas que estão sendo preparadas para o rito da iniciação cristã, batismo, primeira eucaristia e crisma. Por isso a quaresma, nos domingos, tratam os principais temas da fé cristã. Você lembra qual foi o evangelho de domingo passado, o primeiro domingo da quaresma? Ah, padre, pelo amor de Deus, eu não lembro o que eu comi ontem. Gente, põe na tua cabeça, o primeiro domingo da quaresma nunca muda. Qual que é o evangelho? Eu estou fazendo sinal aqui pro pessoal do estúdio. Nem eles sabem, gente. Oh, meu Deus. Tentação de Jesus. Todo primeiro domingo é a tentação de Jesus no deserto. O segundo domingo, hoje, transfiguração. Este é o meu filho amado. Escutai-o. E o que a igreja quer ao colocar o evangelho da transfiguração? Primeiro, reconhecer que Jesus é o enviado do Pai. Segundo, que somos convidados a nos transfigurar com Cristo, em Cristo, por Cristo, no Pai eterno. Transfigura-nos, Senhor. Pai, sonda-me, transforma-nos. Vê meu coração. Tira as impurezas. Escuta-me. Escuta minha prece, Senhor. Abba, Pai. Paizinho. Converta-nos, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã aqui na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.